era pesadelo. Cachorro latindo, vozes, tiro, respiração ofegante, último suspiro de um maluco só o pó, pele e osso, com a cabeça separada do pescoço, olhos abertos, enfincado numa estaca, gente em volta, madruga, mó friaca. Será que é algum tipo de sinal? Se for, meu Deus, me livre desse mal. Senhor, se for algum tipo de emboscada, desato nó feito na encruzilhada, com sangue, vela, cachaça e muito sal, com uma peça de roupa levada do varal. Safado, traíra, na quebrada é mato, anjo de luz versus espírito opaco. Quem é quem? Não dá pra distinguir. O inimigo vem pra matar, roubar e destruir. O verdadeiro vilão, na missão implacável, rouba sua fé, te deixa vulnerável. Na estrada da vida é melhor correr, mas tome cuidado pra não se perder. O mal habita em qualquer lugar, nos quatro cantos ele pode estar. Mas mal algum eu não temerei. Tu és comigo, meu Senhor, eu sei. Nas coisas boas e nas hedionas, seja na luz ou no vale da sombra. Mó neblina, não vejo nada pela janela. Meu sexto sentido tá de sentinela. Sussurro, vulto, movimentação, passos no quintal, coração na mão. O que será que vieram fazer? Tenta me matar, mas não tenho porquê. Vai saber da maldade dos outros, da mente dos loucos, neguinho sem dever. Já vi leva pipoco. Se os caras invadir, eu tô ferrado. Tô desarmado, vale de gelado. No vale da morte, sem abrigo, não temereis, tu és comigo. Salmo 9:1 na cabeceira da cama. Lá fora contra mim, já nem sei quem trama. A maçaneta mexe, me sobe um arrepio. Sensação de morte, minha vida por um fio. Daqui a pouco, mais tiros disparados. Mó gritaria no barraco ao lado. Caguetagem se pá, número errado, sei lá. Os cara não quer saber e vem pra derrubar. É o destino do réu, o amargo do fel. Pagar seus pecados, bem longe do céu. O ditado é comum, simples objetivo. Pra você morrer, só basta estar vivo. Na estrada da vida é melhor correr, mas tome cuidado pra não se perder. O mal habita em qualquer lugar, nos quatro cantos ele pode estar. Mas mal algum eu não temerei. Tu és comigo, meu Senhor, eu sei. Nas coisas boas e nas hediondas, seja na luz ou no vale das sombras. No vale das sombras.